Você que ouve nossa programação quer mandar um recado para os nossos comunicadores? Então mande um WhatsApp para 11-3921-7586. 11-3921-7586. Você pode mandar mensagem de áudio ou então de texto. Ao mandar o recado, diga o seu nome e de onde você está falando. 11-3921-7586. Rádio Comunitária Cantareira, a rádio mais comunitária de São Paulo. Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e pela radiocantareira.org, na internet, aos sábados. Editorial. Enquanto centenas de milhares de pessoas tombam vítimas da Covid-19 em todo o território ocupado pelo Estado brasileiro, Bolsonaro se prepara para assegurar seu controle do Estado, difundindo discursos de fraude eleitoral, armando seus apoiadores e buscando obter mais controle sobre as polícias. Como barrá-lo e impedir que sejamos controlados por um regime ainda mais autoritário e violento? Nesse cenário de radicalização e promessa de violência, é inútil esperar que polícias, leis ou exércitos impeçam o crescimento do fascismo dentro e fora das instituições. A história recente nos mostra que todo aparato criado sob a justificativa de reprimir extremistas e fascistas acaba sendo usado contra movimentos sociais e minorias. Fascistas e outros tipos de nacionalistas e populistas como Bolsonaro, Trump, Modi, Putin e Erdogan levam a balança do jogo político para a direita. Por isso, pensar apenas numa polarização entre direita e esquerda nas urnas não basta, pois deixa de lado movimentos que agem pela libertação real, anticapitalista e antiautoritária. Políticos e grupos neoliberais e conservadores já perceberam que a gestão genocida de Bolsonaro ou a tentativa fracassada de golpe com apoio de neonazistas orquestrada por Trump são extremos perigosos. Como vemos no embate entre o governador de São Paulo e o governo federal, neoliberais como João Dória, que oferece rações para estudantes e manda a PM atirar para matar, vão se apresentar como oposição moderada ao bolsonarismo. O risco que fascistas nos apresentam é tornar o antifascismo um mero resgate das políticas de ontem, ou pior, que as mantenha como estão hoje. Com medo de piorar ainda mais a situação, a esquerda se torna paralítica ou até mesmo reacionária quando se depara com movimentos mais radicais. Não é raro surgir na mídia ou na internet discursos de petistas acusando os levantes de 2013 de serem responsáveis pela escalada conservadora e fascistoide que levou ao impeachment de Dilma e elegeu Bolsonaro. Ao fazer isso, tentam garantir que qualquer ação política fora de seu controle seja suprimida e sugerem que na era PT o povo brasileiro viveu em plena revolução com igualdade e fim da opressão, quando na verdade os bancos obtiveram lucros recordes e a reforma agrária foi totalmente paralisada. Os movimentos foram abafados e a população carcerária aumentou drasticamente. As recentes mobilizações no Chile, Argentina e Estados Unidos conseguiram vitórias e importantes avanços, pois não esperaram para revidar a violência policial estatal. Decidiram romper com a institucionalidade e o controle burocrático da esquerda, acostumada com os gabinetes e a conciliação de classe. As mobilizações nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro em 2020, durante a pandemia, provam que os maiores sindicatos, movimentos partidários e partidos da oposição são os últimos a tomar alguma iniciativa no mundo real. Uma das maiores e mais importantes paralisações de trabalhadores foi organizada por entregadores rompendo com o isolamento da informalidade forçada pelos aplicativos de entrega. As mais combativas manifestações que barraram fisicamente carreatas e passeatas bolsonaristas foram puxadas por torcidas e movimentos antifascistas nos quatro cantos do país. É fundamental barrar os encontros e marchas da extrema-direita, para que fascistas não tenham espaço para fazer propaganda e recrutar novos membros para suas fileiras. Organizar a solidariedade, revidar avanços fascistas, tomar as ruas e impor consequências aos ricos e ao Estado para pressionar por mudanças estruturais é a única garantia de que não teremos nossas demandas amortecidas ou cooptadas por pretensas lideranças. Somente a ação popular e radical será capaz de defender comunidades de ataques fascistas e impedir que seus movimentos ocupem as ruas com suas ideias vazias e cheias de ressentimento. A luta é radical e pela vida. E só pode ser agora. Saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudades de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Passado, quem é que não sente saudades de alguém? A pequena casinha, a luz do luar, o vento manhoso soprando do mar. Da saudade, a dor da saudade, quem é que não tem? A dor da saudade, olhando o passado, quem é que não sente saudades de alguém? E até das mentiras, que fazem sonhar, se for pra não mais voltar. A dor da saudade, a dor da saudade, quem é que não tem? A dor da saudade, olhando o passado, quem é que não sente saudades?